segure o Dez. Mudei de ideia, vou riscar no violão. Mudei de ideia, mantinhas o coração. Mudei de ideia, cansei de você por me desatar. Até nunca mais. Bagunçou meus sentimentos, eu fiquei na de horror. Fez pouco dos meus carinhos, fez pouco da minha dor. Mudei de ideia, vou rifar meu violão. Mudei de ideia, manias do pouco da minha.